a voz da alegria. Todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria, com meu lado de vida, alegria. O que vos prometemos são 30 minutos de vozes alegres, de histórias com final feliz, de momentos bons que partilhamos com todos vós. Aqui só haverá alegria. Alegria. I see a spark of light shining. Alegria. Esperança. Encontro. Partilha. Sorrisos. E emoção. Daquelas que nos enchem e aquecem o coração. A Voz da Alegria está no ar para vos proporcionar 30 minutos alegres e inspiradores. Para todos os que nos escutam, já sabemos que aqui só haverá alegria. Este programa será dedicado à pastoral familiar da nossa paróquia de Oliveira do Hospital. No último programa dedicado à pastoral familiar, conseguimos perceber o papel fundamental que a pastoral tem no apoio e na evangelização das famílias. Para nos acompanharem neste nosso programa, temos a Ana Lobo e o Daniel Brito, já conhecidos de todos nós. Boa tarde, Ana e Daniel. Olá. Olá, boa tarde. Hoje, a Ana e o Daniel vão partilhar com todos nós um texto muito especial. É o Daniel? Daniel. O amor vivido nas famílias é uma força permanente para a vida na Igreja. O fim unitivo do matrimónio é um apelo constante a crescer e a aprofundar este amor. Na sua união de amor, os esposos experimentam a beleza da paternidade e da maternidade. Partilham projetos e fadigas, anseios e preocupações. Aprendem a cuidar um do outro e a perdoar-se mutuamente. Neste amor, celebram os seus momentos felizes e apoiam-se nos episódios difíceis da história da sua vida. A beleza do dom recíproco e gratuito, a alegria pela vida que nasce e amorosa, solicitude de todos os seus membros, desde os pequeninos aos idosos, são apenas alguns dos frutos que tornam única e insubstituível a resposta à vocação da família, tanto para a Igreja como para a sociedade inteira. Ana e Daniel, que texto lindíssimo. Falem-nos, por favor, um pouco do texto que escolheram e que acabámos de ouvir. Acabámos de ouvir um pequeno texto da exortação apostólica do Papa Francisco. Trata-se de uma exortação pós-sinodal em que o Papa Francisco nos fala sobre o amor na família. Ela é datada, e não é por acaso, de 19 de março, que é dia da solenidade de São José, que é o dia do Pai, e recolhe os resultados de dois sínodos sobre a família, que foram convocados pelo Papa Francisco em 2014 e 2015, e cujos resultados conclusivos são abundantemente citados ao longo de toda a exortação, juntamente com documentos e ensinamentos dos Papas São João Paulo II, também do Papa Bento XVI e das numerosas catequeses sobre a família do próprio Papa Francisco. Contudo, como já se deu noutros documentos magistrais, o Papa recorre também a contributos de diversas conferências episcopais de todo o mundo, como foi o caso do Quénia, Austrália, Argentina, entre outros. E também por citações de personalidades de relevo como Martin Luther King ou Eric Fromm, trata-se de um documento muito atual e que foca não só a realidade de muitas famílias, como também dos diferentes desafios e que estão sujeitas a famílias nos dias de hoje, fazendo a sua contextualização à luz do anúncio do Evangelho, sempre à luz do olhar de Deus. É um documento muito fácil de leitura, por isso recomendamos vivamente que o leia. Muito bem. O texto começa com a frase: o amor vivido nas famílias é uma força permanente para a vida da Igreja. O que é que me conseguem dizer sobre esta frase? Bem, Catarina, a Igreja é família de famílias. ela é constantemente enriquecida pela vida de todas as igrejas domésticas. Essas igrejas domésticas são, obviamente, os nossos lares, as nossas casas. Assim, em virtude do sacramento do matrimónio, ou seja, com o casamento, cada família torna-se, para todos os efeitos, um bem para a Igreja. E nesta perspectiva, a Igreja é um bem para a família. E a família será, obviamente, também um bem para a Igreja. A salvaguarda deste dom do sacramento do Senhor, do matrimónio, compete não só à família individual, mas a toda a comunidade cristã. Muito bem, Ana. Eu não me esqueci de uma frase que me disseste há dias, que a Igreja é família. E é um facto. É família e famílias. Então assim faz sentido. A alegria do amor que se vive nas famílias é também o júbilo da Igreja. Apesar dos numerosos sinais de crise no matrimónio, o desejo da família permanece vivo, especialmente entre os jovens, e isto incentiva a Igreja. Cada vez mais temos jovens que se querem casar pela Igreja, não é? E é bom, é ótimo, não é? Tentarem levar o sentido do matrimónio um pouco mais aprofundado, como deve ser aos olhos de Deus. Pelo menos é a minha opinião. Deveria ser mais ainda, que a gente gostaria que fosse mais, mas é sempre bom que o pessoal mais jovem que gosta de se casar pela Igreja, como manda a tradição também, digamos. É um bom sinal também vosso, não é? Porque há um bom trabalho feito também neste sentido. Sim. Este ano vamos ter muitos casamentos jovens, é isso? Também tivemos aqueles anos da pandemia, em que se calhar houve alguma paragem nesse sentido. Nós não sabemos qual é que é neste momento o número de inscritos para o CPM, pronto, para fazerem o curso de preparação de matrimónio. Mas, é assim, felizmente tem vindo a surgir um aumento de números. Infelizmente, por outro lado, também temos verificado que há um aumento do número de divórcios, mas não vamos pensar nessa parte mais triste, mais chata. Aqui só há alegria. Exatamente, por isso. Mas será no próximo programa podemos até fazer esse levantamento e perceber como é que está em termos de matrimónios no nosso concelho, pelo menos. Até podemos convidar alguém do CPM para estar aqui connosco. Seria ótimo. Partilhar aqui. Seria ótimo. Seria ótimo isso. Muito até bem. Porque estou muito mais dentro do assunto até do que nós, nesse aspecto, porque eles é que têm as inscrições. Por isso seria sempre bom termos mais alguém para falar. Há um ponto no texto que nos fala da beleza da paternidade e da maternidade. Todos somos pais, todos aqui, todos nós, e sabemos o quanto a nossa vida mudou após esta experiência. Querem partilhar connosco um pouco da vossa experiência, os momentos marcantes, as ansiedades? Na sua união de amor, os esposos experimentam a beleza da paternidade e da maternidade. E a chegada de um filho é o consumar desse amor. É certo que a maternidade nos traz imensos desafios. É como se costuma dizer, Deus deu-nos os filhos para podermos aprender de forma intensiva o que é o amor. Pois eles não são nossos, não é? É um amor sem igual e pelos filhos nós somos capazes dos maiores sacrifícios. Com eles experimentamos o que é a alegria, a tristeza, a preocupação, enfim, um manancial de emoções. Bem, eu diria que tudo começa pela necessidade de que todos temos de sermos amados e de amar. Na grande maioria dos casos, quando encontramos o amor, partimos para um projeto comum que chamamos família. E essa família resulta do fruto do nosso amor, da nossa união, e daí a beleza da paternidade e da maternidade. E eu costumo dizer muitas vezes, nós somos filhos ainda e temos a nossa família com os nossos pais, não é? O nosso laço com os nossos pais. Mas quando nos casamos, e lá está aí a essência do matrimónio, quando nós nos casamos, é para nos juntarmos realmente à nossa família, formarmos nós a nossa própria família, sem excluir o resto da família, mas criarmos a nossa família. É claro que vêm os nossos filhos, vêm tudo, ou seja, todos. Há uma série de preocupações e de anseios e de ideias, e há tanto que transformamos na nossa família que tentamos sempre projetar para um futuro muito longínquo, e quando damos conta é tudo tão curto, é tudo tão num espaço tão pequenino, e que depois achamos assim, epá, eu tinha pensado quando o meu filho tivesse esta idade que eu iria estar a fazer isto com ele, mas afinal estou a fazer outra coisa. engraçado na mesma, com muito amor e com muita dedicação, mas às vezes vai tudo tão de forma diferente. E é isso que é engraçado na família. Nós temos que nos moldar todos os dias, porque os filhos exigem, a sociedade assim também o exige. E é engraçado. Na minha opinião, é extremamente engraçado o ser pai. Como não vem com manual de instruções, é ótimo. Porque senão é muito mais irmos ao desconhecido. É como se estivéssemos a montar um Lego. E sem queremos construir uma torre de Legos sem termos o manualzinho a dizer, olha, tens que pôr esta peça aqui e aquela peça ali. Isso é bom, faz com que a gente também vá evoluindo e vá aprendendo com eles, como eles também aprendem connosco. Crescemos juntos, não é? Crescemos juntos, exatamente. A família é assim, acho que deve crescer junto, sempre. É isso mesmo. E estamos constantemente com o nosso coração fora do peito, que é aquela parte que a Ana também falava aqui um bocadinho. Com a idade vai aumentando também as preocupações, porque os problemas também vão sendo maiores. Eles são maiores e os problemas também são maiores. Lá está. É, o velho. Não é porque a gente não queira, mas a sociedade assim o exige. Mas há uma coisa que é importante, é nós passamos os melhores valores para eles desde sempre. Porque é aquele um ditado, como o meu avô me dizia, que era: se nós, quando plantamos uma árvore, não a soubermos pôr direitinha e deixarmos crescer como ela quiser, quando ela for mais velha, ela está toda torta a ir para vários sítios. Se nós conseguimos ir a dar mais ou menos, os valores estão lá. Ela até pode não dar frutos abundantes, mas pelo menos direita ela está. Ela tem a espinha dorsal impecável. É tão bom pensarmos assim, dá-nos assim uma confiança maior. Filhos criados, o Albino também pode partilhar aqui alguma experiência connosco em relação a isso, que é de todos nós é quem tem aqui os filhos mais velhos. Trabalhos dobrados. Não, é os filhos agora saem mais tarde de casa, não é? Porque estão tão bem. Enfim, como disse Daniel, hoje as dificuldades, enfim, há mais dificuldades, e, portanto, mas eles próprios gostam de ficar mais um tempo. São um pouco mais inseguros e, portanto, o que estava a dizer o Daniel, o apoio familiar e a família, que já tinha ali um alicerce grande deles, continua a ser, tendo eles 20, 30 anos, e isso. Eu tenho a sorte de ter os meus filhos a trabalhar cá e estarem comigo, não é? E portanto isso é fantástico, mas já quem não possa, e isso. E portanto nós vivemos diariamente em família, não é? Crescemos em família, vivemos em família, e graças a Deus isso é importante. Foi os princípios também, como disse Daniel, aos princípios que estão cá e que nós vamos passando, os meus avós passaram para o meu pai passou para mim, eu passo para os meus filhos. E vamos ajustando, embora os tempos sejam diferentes, não é? Portanto, aquilo que o meu avô dizia há 80 anos ou há 70 anos era diferente, aquilo que o meu pai dizia há 50 ou 40 é diferente, aquilo que eu digo para o meu João ou para a minha Inês é diferente, e portanto isto acaba por ser um adaptar também à circunstância do dia e à sociedade e a tudo isso. Nós hoje temos que nos adaptar, mas é fantástico, e essa família, essa alicerce familiar é muito importante, e quando se desenraizam as coisas é como desmoronar de uma pilha de Legos, que depois para construir é muito complicado. É muito complicado. Portanto, eu tenho essa sorte, gostaria, enfim, eles estão na vida deles e tudo bem, e partilhamos a casa como eles estivessem meia dúzia de anos, o que é fantástico, mas pronto, sentimos-nos bem, isso é. Não há nada que pague isso. Não acho que esse, é bom, isso é bom. Não há nada que pague isso. Está ainda consigo, é ótimo, Alvin. Tenho essa sorte de eles estarem cá a trabalhar e pronto, eles quando quiserem sair vão entender isso, porque já têm idade, são adultos, claro. Têm idade para ir. Naturalmente que nós, às vezes conversamos, não é, em família, e também dizemos, João e Inês ainda cá estão, então deixa-os estar. Ainda sente-se bem. Ainda sente-se bem. Não, é sempre sentido. Não mando protetor. Até porque também, mando protetor. Eles têm uma vantagem, acho eu, contra nós, de perceber hoje a sociedade de maneira diferente. E eles também, nós às vezes falamos muito, eu também sou muito interventivo, o meu João tem assim um bocado também esse hábito, a minha Inês também, e portanto acabamos por discutir aquilo que às vezes parecíamos que até era uma coisa mais complicada, acaba por se tornar mais fácil. Mas eu acho que o importante é o alicerce familiar. Acho que isso, não há nada que pague isso, independentemente dos filhos terem 10, 15, 20. Eles podem ter 20 e 30, mas depois não há aquela relação familiar, perdeu-se, sem riu-se, eles foram à vida deles, não é? Porque eu costumo dizer, e às vezes digo aqui aos mais jovens, digo, olha, vocês andam aqui, vocês vão sair do Oliveira do Hospital velhos, novos, e vão voltar velhos, porque vocês raramente ou dificilmente vêm para aqui com 30, a não ser, enfim, também há opções, não é? Mas a maioria dos casos acontece isso, portanto eles saem, pois saíram, não é? E já foram. Agora também é daquela história de filhos criados, trabalhos educados, não é? Mas isso faz parte. Não posso queixar muito, mas... Não, mas isso é fantástico. Eu acho que isso é fantástico. Eu acho que é fantástico, mas como eu disse, o suporte familiar é aquilo que nos dá e que nos mantém toda essa alegria, toda essa maneira de estar, maneira de ser, acho que é muito importante. E acho que isso é um equilíbrio fantástico que, felizmente, eu tenho e certamente muita gente tem. E isso, não há nada que pague isso. Eu espero que os meus também, quando forem mais velhos, ainda se sintam bem em estar em minha casa. Sem problema nenhum. Eu vou adorar que eles estejam sempre lá. Ou seja, porque é sinal que nós também estamos protegidos. Precisamente. Nós estamos ficando mais velhos, é sempre bom que depois alguém também tome conta de nós. Espero que este gato ainda mais perto tome conta de mim, não é? Isso é bom vê-los seguir o caminho deles e fazerem as suas conquistas. Sim. É importantíssimo eles irem. Isso é o trajeto deles, não é? É sair do ninho e aprenderem a voar. É isso mesmo. E voltar, mas voltarem sempre. Saberem que têm ali um porto seguro sempre, que é importante. Eu acho que isso é bom. E os seus filhos estarem consigo ouvir é importante. E são tudo homens, é o que eu digo. Gostar, às vezes, as pessoas podem pensar, mas eles estão sujeitos a isto ou sujeitos a isto. Não. Independência total, nós cedemos-lhe a casa. Só e esse. Não, nem interferimos sequer na vida deles, que eles são maiores e vacinados. Claro. E portanto, entram e saem, fazem a sua vidinha e tudo bem, e pronto, sentamos-nos felizmente todos os dias ao almoço e ao jantar, os quatro a comer, a ser que haja um ou outro que não esteja a trabalhar, mas normalmente, e isto acho que não há nada que pague. Aliás, eu acho que fui um felizardo nisso, fui um felizardo porque desde pequeno eu levava os miúdos à escola, e eu dizia isto às vezes nos colegas de trabalho, noutros locais. Eu saía às 9:15 de casa, deixava a minha esposa na escola, deixava os miúdos na escola, eu chegava às 9:05 ao serviço e tudo. Chegava ao almoço, tinha a minha sogra, porque ela vivia connosco enquanto viva, e portanto nós quando chegávamos era só sentar na mesa. Portanto, eu ia buscar os miúdos à escola, ia buscar a esposa, a mulher, e sentava. Levantávamos, logo se... E o jantar era... Isto era uma rotina. Eu fiz isto durante quase 40 anos, 30 e tal anos, né? E portanto, não há nada que pague isto. Acho que o apoio familiar é importante. E eu luto para que ele se mantenha, cada um na sua vida, como claro. Tem que ser. Mas eu tento fazer isso. E não me tenho dado mal. Não me tenho dado mal. A parte das refeições é o mais importante, no seio familiar, na minha opinião. Acho que o almoço e o jantar, como o pequeno almoço, é extremamente importante para as famílias. É quando nós estamos mesmo todos juntos e acabamos por conseguir falar sobre os assuntos do dia, discutir coisas importantes. Eu acho que são mesmo, para mim é uma certeza, mas acho que para outros, espero para outras pessoas também, que é aquele momento importante de nós estarmos mesmo sentados e conseguimos conversar e conseguimos dizer o que é que achámos, como é que foi o nosso dia, o que é que nos aconteceu, o que é que nos aconteceu, o que é que queríamos fazer, o que é que não fizemos. Eu acho que isso é importante. Eu também gostava, fui habituado assim e gostava de passar aos meus filhos sempre assim, mesmo até quando eles forem mais velhos, perceber que as horas do almoço e as horas de jantar são extremamente importantes pela questão de estarmos em família, que é esse o... Para mim, a parte mais verdadeira é sentar à mesa e termos os quatro ou os cinco, quando somos, ou seis, quando somos mais, estar à mesa e às vezes pode não haver motivo de conversa, não é? Mas olhamos uns para os outros e quase nos percebemos o que é que estamos. Às vezes olho e já estás a dizer que está na hora, não é? Acaba por... Mas é engraçado isto, porque nós faz-se isto e quem pode. E eu, como digo, eu sou um sobretudo nisso, tenho sido um sobretudo nisso, tenho de facto uma família fantástica nesse aspecto. E eu ia dizer que é mesmo um sobretudo. Que... A esse propósito, eu durante 10 anos desloquei-me diariamente para Ceia. E aquilo que realmente mais me agradou quando consegui trabalho aqui em Oliveira foi poder almoçar, estar em família, coisa que eu já não fazia há 10 anos. Isto parecendo que não, em termos de estar presente na educação de um filho, faz toda a diferença. Toda a diferença. É verdade. Eu partilho aqui um bocadinho também convosco. O Alvin estava a dizer que fala algumas vezes com os jovens e que lhes diz: vocês vão sair daqui de Oliveira e depois vêm velhos. Olhem, eu também saí daqui de Oliveira E quando... E foi nova. Mas foi a minha filha que me fez mudar esta perspectiva, porque realmente quando os nossos filhos nascem, nós acabamos por os pôr de facto em primeiro lugar. E o querer voltar a ter aquela qualidade de vida, aquele tempo disponível para ela, que ela também pudesse ter acesso à família, aos avós, aos primos, foi isso, acima de tudo, que nos fez voltar às raízes. E esta experiência incrível de poder deixar a minha filha ir a pé para a escola, sozinha ou com os colegas, regressar da escola a pé também com os colegas, ter esta liberdade de vir almoçar a casa quando quer, é de facto, e poder estar connosco e termos mais tempo para ela, foi isso que fez com que nós tomássemos esta decisão, e foi o mais importante, pensar na família. Nós sabemos, e hoje a vida não é fácil. Há quem pense que sim, que as coisas caem do céu, mas não é, as coisas não são fáceis, e por isso é o que eu digo. Nós temos essa sorte de poder fazer isso, mas há quem não tenha. Eu tenho colegas que saem de manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, e chegam à tarde às 10 da noite, e a única coisa que fazem de manhã é dar um beijo ao filho, e à tarde dão outro beijo ao filho na cama. E só aos fins de semana é que têm os 5 minutos, ou os 10 minutos, ou a hora. E depois, isto aqui tem outro problema, não é? Porque nós depois, já sabem, nós nem queremos dar tudo aos miúdos. Queremos dar aquilo que não conseguimos durante a semana. E, portanto, isto cria-se aqui... Isto é a minha experiência. Naturalmente que há muita gente que não é isso. Mas é aquilo que eu percebo, que eu me apercebo um pouco. E, portanto, como disse, isto não é fácil. Conjugar num casal que trabalha numa fábrica ou num tecido qualquer, com os miúdos à escola, ou aqueles que têm que comprar passos para os miúdos se deslocarem... Que nós aqui na cidade de Oliveira temos essa facilidade, mas fora às vezes é muito mais complicado. E portanto esse desenraizamento familiar acaba por acontecer quase sem se aperceberem. E quando se apercebem é porque houve uma chamada de atenção do professor, houve uma chamada de atenção de alguém, não é? E acaba por ser isto. E portanto é por isso é que eu digo, eu sinto-me sortoso. Eu sinto-me sortoso nesse aspecto. Sinto-me sortoso. Só aqui uma partezinha, eu padeci desse mal. Eu, quando trabalhava em Viseu, meu filho ainda pequenino, eu saía de casa todos os dias às 6 da manhã e chegava a casa às 8:30 da noite, 9 da noite. Ou seja, quando saía de casa, meu filho estava a dormir. Ele nem sequer sabia que eu tinha saído de casa. E quando chegava, a minha mulher na altura fazia sempre que eu não adormecesse, que era para quando eu chegasse ele ainda estar acordado, para darmos um bocadinho ali antes de o deitarmos, porque ele ainda era muito pequenino. E então não foi fácil, e eu depois disso, passado 4 anos, consegui vir para Oliveira de vez, que isto ainda foi, já tinha ele 4 anos, e ele cobrou-me muito quando, já agora com 4 anos, dizia-me, papá, vem para mais perto, nós estamos tão longe, nós só brincamos ao fim de semana, e nós temos a noção, claro que nós andamos sempre atrás de oportunidades, e é preciso também, para damos base à nossa família, mas também temos que pôr em primeiro lugar também a nossa família e tentarmos realmente, claro que a nossa parte profissional é extremamente importante, mas se a nossa parte familiar não estiver a 100%, a parte monetária não vai pagar isso. Pedir uma opinião, não é? E eu soltei a língua. Nós gostamos tanto. Olhem, há outro ponto no texto que salta à vista, até porque sabemos que a vinda de um filho é também uma provação enquanto casal. Já falámos disto aqui um bocadinho. Mas o texto fala-nos que o casal aprende a cuidar um do outro e a perdoar-se mutuamente. O que é que nos conseguem dizer sobre este ponto? É assim, o casal, como é óbvio, acaba por partilhar sonhos, objetos, sentimentos, ou seja, são duas vidas que se unem para formar uma família e formam um todo. Como é óbvio, há de haver momentos bons, há de haver momentos maus, porque nem tudo é sempre um mar de rosas, como é óbvio, e cuidarmos um do outro ou estarmos bem um com o outro implica que haja diálogo, implica que haja um cuidado diário, e é óbvio que, havendo amor, tudo isto haverá, portanto, todos nós aprenderemos a cuidar do próximo, este cuidado diário para com o próximo. É lógico que uma relação só funciona também se houver perdão, porque se voltarmos as costas e se não houver diálogo, com certeza que nada irá para a frente. Normal, isso é perfeitamente normal. Isto também é aquele velho ditado que é: casa que não é ralhada não é bem governada, não é? Vamos sempre. Estamos a falar um bocado. É pá, damos aqui um pouco de ditados populares, mas acho que é. Mas lá está, a sabedoria popular, às vezes, tem o seu fundamento, pode ter 60, 70, 80 anos, mas faz sempre um pouco de sentido mesmo na nossa atualidade. É claro que. Nós tentamos sempre olhar para o nosso cônjuge, né? Para a nossa mulher, para o nosso homem e para os nossos filhos, sempre a pensar em cuidar com eles. Se eles não estiverem bem, nós também acabamos por não estar bem, né? Andamos sempre aqui um pouco ao sabor da maré, como eu costumo dizer, porque nós às vezes acordamos irritados porque temos imensas coisas na cabeça, temos muita informação na cabeça, e o que é que acontece? Andamos a mil e às vezes não ouvimos da melhor maneira ou não respondemos da melhor maneira, e isso às vezes é o que faz aquele atrito, porque a pessoa que está connosco ao nosso lado, por mais que nos conheça, também pode ter acordado num dia não é? E isso acontece, isso é a realidade da vida. E pode dizer, hoje esquece, mas acordaste mal exposto, está bem, mas também tenho meus problemas. E é isto, é normal. O que deve existir sempre, e eu tento fazer isso, como a minha mulher também, pedimos desculpa, correu mal, desculpa. Esquece, não é nada contigo. A cabeça está a pensar noutra coisa e correu mal. Mas o pedir desculpa acho que é extremamente importante. É tentarmos ser o mais também compreensivos e perceber que não, o mundo não gira só à nossa volta e gira à volta de muita gente, né? E nós temos que saber que às vezes somos nós que estamos mesmo errados e não é o outro. E sabemos o pedir desculpa é importante. E perdoarmos também, quando temos que perdoar também. Sim, também temos que saber perdoar. Acima de tudo, tolerantes. O Daniel já está a responder aqui um bocadinho à pergunta que eu ia fazer a seguir, mas vou deixar também um pouco para a Ana. Cuidar um do outro parece um pouco mais simples. A parte do perdão, habitualmente, não quer dizer que aconteça com todos nós, mas requer um esforço maior. Às vezes é difícil fazer esse pedido de desculpa. Como consideram que o caminho do perdão pode ser mais simples nesse sentido? Já tocámos um pouco neste caminho, portanto já falámos um bocado sobre esta questão, mas é assim, perdoar não é assim tão fácil, sobretudo para a maioria das pessoas, não é? Isso implica um esforço pessoal e interno de cada um de nós. Mas as relações, sejam elas de amor ou de amizade, só funcionam efetivamente se nós soubermos pedir desculpa, se soubermos pedir perdão quando efetivamente estamos errados. Muitas das vezes temos a dificuldade em perceber que estamos errados, não é? Muitas das vezes a razão foge-nos, tolda-nos o pensamento e é complicado pedir perdão. Mas para o nosso próprio bem-estar emocional ele é importante, portanto, dizer que é um caminho simples não é. E acredito que só mesmo através do olhar misericordioso de Deus, que nos ensinou o que é o perdão e o que é o amor ao próximo, é que talvez por aí consigamos perceber no dia-a-dia como é que conseguimos perdoar. Também importa salientar que o bem-estar do perdão surge não só para quem perdoa, aliás, para quem é perdoado, mas para quem perdoa. Portanto, é essencial realmente que se faça este exercício de reflexão pessoal e que consigamos ter a coragem de pedir desculpa quando realmente o devemos fazer. É um alívio, não é? Para as duas partes. Sim. Pedir desculpa é importantíssimo. Acho que nós temos que saber admitir o erro, não é? E também temos que saber, também temos que admitir que os outros também podem errar. Porque não há ninguém perfeito e só com as nossas imperfeições é que conseguimos ser um pouco melhores na nossa vida. Porque eu aprendo com erros, não é? Como as outras pessoas, como se vir uma pessoa errar, eu também vou aprender com o erro que essa pessoa fez. E vou dizer, bem, não vou muito por este caminho que não deve ser um bom caminho, pelo que eu vejo. A vida é mesmo isto, a vida é um ensinamento diário, em que isso é que é engraçado, é que assim nós nunca temos um dia quase igual, temos dias semelhantes, né? Parecidos, temos tarefas que são diárias, né? Que são iguais, fazemos todos isso, fazer o jantar, fazer o almoço, lavar a louça, arrumar as coisas, pôr os miúdos a dormir, dar bem, isso é uma tarefa que é sempre igual, mas há momentos no nosso dia, ou porque conhecemos uma pessoa diferente, ou porque... tivemos em situações que não nos é normal e vamos aprendendo com isso, por isso a vida traz-nos sempre um ensinamento, todos os dias temos um ensinamento novo e cabe a nós sermos seres humanos inteligentes e aproveitar as partes boas e as partes más, porque tudo é mesmo importante no crescimento humano. O crescimento humano é muito assim que vai. Aprender com aquilo que nos vai acontecendo. Olha, e agora já que falaram das rotinas, tenho aqui uma pergunta para vos fazer que nos ajuda também, quando é realizada, a fugir um bocadinho da rotina. Então, a meio do texto, há uma frase que nos diz que o casal se apoia nos momentos difíceis, mas que também festeja nas alegrias. Estamos muito habituados a insistir que nos devemos apoiar nos momentos difíceis. Mas será que nós, portugueses saudosistas, somos também capazes de festejar nas alegrias e sair então um bocadinho dessa rotina diária? Isto é sempre uma pergunta... difícil. É complicada, é uma pergunta sempre complicada. Nós damos mais valor às partes más que nos acontecem. Normalmente o ser humano dá muito mais valor à parte má do que à alegria. Eu costumo dizer muitas vezes isto: a vida é feita de momentos felizes. Porque a vida acaba de ser triste. Não é? Nós, quando nascemos, sabemos que o nosso fim vai ser a morte. Vai ser uma passagem, não é? E nessa passagem vamos ter momentos felizes, vamos ter momentos alegres. E eu acho que nesses momentos é que nós devemos festejá-los sempre da melhor forma. Mesmo que sejam em curto espaço, acho que devemos ser... agarrar-nos com mais força, porque é isso que nos vai dar alento, é isso que nos vai dar ali um shot de energia para encararmos os problemas que temos ou que existem, para não ficarmos ali tão negros, com aquela nuvem tão negra. Seguimos para a frente com uma maneira de mais positiva. Eu penso muito dessa forma. Eu com a minha esposa e com os meus filhos, e acabamos sempre, lá está, a parte das rotinas, e às vezes chateamos ali com eles: é pá, vocês não fazem isto, não fazem aquilo, é pá, arrumem isto, arrumem aquilo. Mas quando eles chegam ao pé de nós e nos dão um abraço, às vezes até podem nem dizer nada, estamos a falar mesmo no seio familiar, quando eles chegam ao pé de nós e nos dão um abraço, aquele momento é, para mim, extremamente feliz, é enternecedor, é tudo aquilo que pode ser 2-3 segundos. Mas aquilo é um momento mágico que nós pais, eu, não é? como pais, todos nós somos pais, que aqui estamos, aqui à mesa, e as pessoas também estão a ver que sejam pais, acho que também se vão rever um pouco nesta situação. Aquele momento vale por horas, não é? Eu, pelo menos para mim isso vale por isso. Mas esses pequenos momentos podem ser curtos, mas faz-nos esquecer que eles desarrumaram a sala, desarrumaram a cozinha, desarrumaram o quarto, desarrumaram imensas coisas, porque aqueles momentos realmente são felizes. São bons, ou eles dizerem às vezes umas tontices que não têm a noção do que estão a dizer, mas acabam a fazer umas tontices, isso é engraçado, faz-nos rir, faz-nos esquecer problemas. Nós não podemos estar mesmo agarrados àquele só ver as coisas más da vida. Temos que pensar é que há uma coisa má, mas há de vir uma coisa melhor. Pode ser curtinha, mas vai fazer esquecer toda aquela parte má que vimos, uma sopa vida mal de trabalho. Mas chegamos a casa e os nossos filhos nos deram um abraço e dizer: ah, papai, és o maior do mundo, no meu caso. Já nem me lembro como é que foi o dia, mas está tudo ótimo. Foi muito bom aquela parte. Já esqueci, vamos seguir para a frente para outro problema. Essa é a minha forma de ver, não sei... Também querem dizer alguma coisa, se têm esse tipo também de problemas, mas... Estou e alegrias também. O maior problema da nossa vida é esse. É assim, nesse âmbito que estás a falar, é assim, não há dinheiro que pague um abraço, um carinho, um conforto daqueles que nos são queridos, seja dos nossos pais, para quem ainda tem a sorte de os ter, seja dos nossos filhos. Ontem, por exemplo, eu estava muito aborrecida à noite com o meu filho mais novo, que só tem 3 anitos, porque ele tinha feito assim umas asneirolas lá em casa, e de repente ele abraça-se a mim e diz-me assim: "Chi do coração da minha mãe." E pronto, e foi suficiente para derreter, parou, acabou. E depois diz-me assim: "Estás zangada comigo?" E eu: "Não, filho." Não, claro que não, isso já passou, claro que não. Provavelmente já passou por isso, certeza. São as pequenas alegrias do dia. E às vezes aquele abraço, ou que... sem nós contarmos, então esse é que vem mesmo. Não é? Quando nós não esperamos. Agora, uma pergunta aqui à Catarina Balbino. Diga-me uma coisa, ainda hoje, qual é o abraço que é mais entrecedor? É agora deles mais velhos ou era quando eles eram um pouco mais novos? São diferentes, mas este diz-nos mais. Um adulto, acho eu. É, eu gostava de saber, às vezes... Acho que nos diz mais, porque é feito de outra maneira. As crianças, normalmente costumamos dizer que elas não mentem, quando fazem-me de mente livre, não é? Eu receber um abraço, um beijo dos meus filhos, porque é um hábito que temos, e tudo isso, eu acho que não há nada para que isso, não é? Portanto, mas é o que eu digo, isto já não é de agora, isto já vem... Bem sim, baixo, não é? E pronto, foi bem ensinado. Foram bem ensinados, está a ver? É o que eu digo. Pronto, nós temos a sorte, de facto, de ser assim e fazer assim. Nós não corrigimos, nem exigimos, mas acho que um afeto de uma pessoa mais, de um filho mais velho, tem outra maneira de ser sentido. Acho eu, acho não sei. Que tem um peso, se calhar, da responsabilidade e do conhecimento. Talvez por aí não. Porque quando eles são pequenos, é assim, é um gesto instantâneo, voluntário, que acaba por, se calhar, não ter nenhum sentido específico e concreto. Enquanto que em adulto, se calhar, tem um simbolismo, tem, se calhar, uma carga sentimental um bocadinho diferente. Aquele dia que, às vezes, nós não estamos bem e... Como disse, não corre a coisa bem, nós chegamos a casa, às vezes falar até estamos mais mudos e tal, e perguntam, então, às vezes, ouvindo, como é que está? Que às vezes o meu filho chama-me assim. está tudo bem. Amanhã é outro dia, vamos embora. E claro que é diferente. Eu acho que é sempre dos filhos, é sempre de um familiar quem gostamos, acho que é sempre bom. Claro, acho que não há nada que pague isso. Eu ainda hoje tenho o hábito, por exemplo, sempre estou com o meu pai, eu cumprimento o meu pai sempre com dois beijos. Fui habituado a esse hábito. E então eu cumprimento sempre o meu pai com dois beijos, sempre. Eu não consigo ver de outra forma, não consigo ver a cumprimentar o meu pai de outra forma. Às vezes eu cumprimento com o cumprimento, como é que é, está tudo bem contigo, naquela de... somos adultos, mas não, para dar cá dois beijinhos, porque é o hábito, não consigo tirar esse hábito. Eu acho que faço isso com os meus filhos. Nós aqui ainda fazemos muito, ainda vemos muita gente a fazer isso. Deixem-me dizer-vos que é um hábito que infelizmente está a perder muito nas famílias. Infelizmente está. Nós aqui, pronto, temos essa vantagem de estar mais próximos, enfim, estamos mais presentes, daqueles que podem estar mais presentes. Também por uma questão um pouco mais cultural, estamos numa zona um bocadinho mais reservada, mais protegida, portanto, acabamos por conseguir dar uma educação um bocadinho diferente aos nossos filhos. Eu penso que também um pouco por aí. É uma cidade mais pequena, acabamos por, como se morássemos numa aldeia e acaba por ser... mais antiga e uma educação mais conservadora. É claro que numa cidade grande é muito mais complicado. Há muitos valores que se perdem pela agitação que se tem, pela vida que se tem. A Catarina há bocado também tinha trocado a vida dela, onde estava a vir para mais perto da família, para conseguir dar uma vida diferente também à filha. Nós pensamos sempre, lá está, nos nossos filhos, da melhor maneira para eles, porque eles estando bem, nós também vamos acabar por estar bem. E eu acho que é sempre por aí. Nós trabalhamos sempre para o nosso futuro através deles. São a prioridade, sempre, não é? Claro que sim, sempre a nossa prioridade. Muito bem. Olhem, obrigada pela forma bonita como interpretaram e explicaram este texto. Gostaria agora que partilhassem um ou mais momentos engraçados e marcantes que tenham tido na experiência da maternidade e paternidade e que recordam sempre com alegria e um sorriso nos lábios. Há muitos momentos que nós podíamos, se calhar, aqui partilhar, tanto eu como o Daniel, como vocês também, logo pelo início, por exemplo, da gravidez, em que ficamos muito felizes, que recordamos esse momento para o resto da vida, o parto, o caminhar, enfim, há uma quantidade de momentos felizmente felizes e marcantes ao longo da maternidade e paternidade. Então, se calhar eu ia aqui contar uma cena um bocadinho engraçada, porque assim, eu tenho dois filhos, com diferença de 16 anos um do outro, um tem 3, o outro faz amanhã 20 anos, e entretanto, numa das minhas deslocações à maternidade, o meu filho mais velho quis ir connosco, acompanhar-nos para ver, fazer a ecografia do irmão, para conhecer o irmão antes de nascer. E como as consultas estavam um pouco atrasadas, nós fomos convidados por uma médica pediatra para assistirmos uma palestra sobre os tratamentos, os cuidados a prestar ao bebê recém-nascido. Então, eu, meu marido e o meu filho lá fomos assistir à palestra. Como não havia lugar para nos sentarmos todos em fila seguida, o meu filho ficou sentado ao meu lado e o meu marido ficou mais à frente. E ouvimos o que a pediatra teve para nos explicar e depois, no fim, acabou por fazer perguntas a algumas das pessoas que estavam presentes. Se alguém tinha dúvidas, se tinham algum comentário a fazer, e eu fiz o meu comentário de que há 16 anos atrás, quando tinha sido mãe pela primeira vez, era tudo diferente, portanto, tudo aquilo que ela estava ali a explicar era diferente. E apontei para o meu filho que estava ao lado. E a senhora olha para mim e diz-me assim: esse senhor é seu filho? É que eu pensava que era o seu marido. Isso foi muito bom para ti, Ana. Muito mal para o meu filho, que ainda hoje em dia me diz que nunca mais vai a lado nenhum comigo. Passasse por baixo. Um rapaz novo, mas foi bonito, ele queria ir acompanhar, ver o irmão. Foi realmente, ainda hoje em dia nós fazemos assim um bocadinho de piada, de troça, pronto, por esta confusão, porque foi um elogio para mim, como é óbvio na altura, mas foi realmente um bocado penoso para ele. Há sempre histórias engraçadas durante o tempo da gravidez. Eu acho que a gravidez traz isso mesmo, Catarina. Eu acho que a gravidez traz essa parte engraçada. Porque, principalmente quando é a primeira vez, é tudo novo, não é? E acabamos por andar sempre ali um pouco preocupados se as coisas vão correr bem, se vão correr mal, se como é que vai ser. Da segunda, que eu tenho dois filhos, um filho e uma filha, e já foi mais engraçado porque o Eduardo já veio connosco também para conhecer. E então, antigamente, ainda hoje se faz isso, mas na brincadeira tínhamos feito o teste da agulha para ver o que é, se era menina ou se era menina e não sei o quê. E na altura lembro da minha sogra ter feito isso à minha mulher, estava a fazer isso e dizer assim, opa, olha que vai ser uma menina. E o meu filho ficou com aquilo no ouvido. Na primeira ecografia que ela fez não deu para ver, então... Fomos lá outra vez depois, passado 3 meses, né, meio ano, fomos lá outra vez e o Eduardo veio connosco. E então o senhor que estava a fazer a ecografia vira-se para o meu filho e diz: já sabes o que é? Ele disse: é uma menina. Uma menina? Como é que tu sabes? Quem é que disse? A minha avó disse-me em casa. E hoje eu não tinha dito que era uma menina. Ah, então a avó disse. Ah, então a avó, então não. Eu também não precisava de cara ter vindo para dizer, porque a avó já tinha dito. Eu acho piada isto, porque eu acho que se não fosse uma menina, ele ia apanhar um desgosto tremendo. Porque como a minha só tinha dito: não, isto está aqui uma menina, porque eu fazia lá com a agulha, não sei o que, isto vai ser uma menina. Opa, e ele ficou com aquilo na cabeça, até porque já tinha escolhido o nome e tudo. Ele já tinha feito tudo, já tinha tudo orientado. Por isso, se as coisas não corressem da maneira dele, seria o horror dentro daquela maternidade. Mas achei muita piada nisso. Mas já sabiam, virado para nós, vocês já sabiam? Não, é, estamos a tentar ver se é. Então este rapaz já sabia, tinha perguntado ao vosso filho que este rapaz já sabia da história. Esta foi uma história piada, há muitas outras, mas isso. Ele já tinha conversado com a irmã. Já me posso, já tinha feito uma telepatia. Eu acho que sim, eu acho que os irmãos, eles entendem-se. Dentro dos entendimentos, os irmãos entendem-se. Eu acho que com o passar do tempo, mais... Não, eu estou a falar, não são todos. Eu não tenho irmãos, por isso não posso julgar. Mas estão bem com todos. Mas eu acho que há sempre um elo de ligação. E eu acho que podemos sempre contar com eles de qualquer forma. Porque nós, vamos voltar aqui um bocadinho, umas perguntas atrás. Nós vamos seguindo muito as nossas vidas, não é? Nós vamos... tu ficaste por aqui, o teu irmão se calhar está mais longe. Quando nós vamos nos separando, acabamos por perder sempre algum elo. Mas acho que, para quem tem irmãos, sabe que se for necessário, eu acho que eles estão lá. Podem não ligar todos os dias, podem não... Mas eu acho que eles estão sempre. Eu costumo dizer isso. Eu tenho dois amigos que são como irmãos para mim. E nós não falamos todos os dias, nem nada que se pareça. Às vezes andamos há 2-3 meses sem sequer falar. Mas quando precisamos falar um com o outro, porque precisamos de abafar qualquer coisa, se eu ligar, eles atendem, ou se eles me ligarem, eu também atendo. E se não puderem atender, pá, ligo depois. Mas não são irmãos de sangue, mas é como se fossem. Mas eu acho que os elos somos nós que os criamos e sabemos que não precisamos falar todos os dias, não precisamos tratar todos os dias, mas quando é preciso, temos alguém que nos dê aquele abraço ou aquela palavra mais... que nós precisamos mais de ouvir. Eu acho que isto é tudo importante na nossa vida. Nós temos que nos saber agarrar às pessoas boas à nossa volta. são os laços do amor, não é? Que exato, dizer que não têm que ser só de sangue, né? Exatamente. Aos olhos de Deus somos todos irmãos. Por isso, ficávamos a nós escolher os melhores. Isso. E nesse sentido, os nossos amigos nós podemos escolher. Sim, a família já nem sempre, né? mas eu penso que a família também é um plantel para a nossa vida. Muito bem, muito obrigada. Muito, muito obrigada. O programa de hoje foi verdadeiramente inspirador. Ficaríamos por aqui uns 30 minutos mais, tenho a certeza. Porque quando se fala de amor, a conversa parece não querer mais acabar. Mas é hora de terminar. Mas não sem antes termos um momento musical inspirador também. Até sexta! Deixa-me do avesso, levanto.